eu só queria entender. Por que você insiste em procurar em outras bocas o meu prazer? Sabe que não vai adiantar. Um beijo igual ao meu você jamais vai encontrar. Para de tentar. Será que você não tá vendo que isso só vai te machucar? Agora chora, bebê, por mim você morre de bebê. Não deu valor, desperdiçou. Você jogou fora nosso amor. Fernandes, o piano mais apaixonado do Brasil. Delírios do Guarrocha. Sabe que não vai adiantar. Um beijo igual ao meu você jamais vai encontrar. Vai acabar com a sua vida. Agora chora, bebê. Por mim você morre de bebê. Não deu valor, desperdiçou. Você jogou fora nosso amor. Agora chora, bebê. Não existe mais eu e você. Cuidado com o estrago da bebida. Isso vai acabar com a sua vida. Essa vai ser sucesso, papai!